Espero que sejas tudo aquilo que eu nunca fui. Espero que a trates bem, porque se lhe partires o coração, vais perdê-la para sempre. Pudesse eu ter lido o futuro. Sem dúvida, uma grande declaração de amor para ouvir nesta semana. Uma semana tão especial, dedicada aos mais apaixonados. Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. E de regresso à música, agora para ouvir Armando Stewart com Perdoa-me. Quando abriste a porta, não pude acreditar que fosse para sempre. E agora como é que eu vou fazer? Arrependido e a enlouquecer, fechado no meu quarto, não penso em mais nada. Será que chegou ao fim? Quero te pedir perdão pelos meus erros. E agora percebi que és tudo para mim. Volta, meu amor. Tão louco, esqueci-me de ti. E agora vivo noutro foco. Volta, meu amor. Perdoa-me. Agora eu aprendi. Não sei onde estás, e quando estás sozinha, será que pensas em mim? Será que ainda tenho tempo para te provar que tudo mudou? Tudo mudou. Volta, meu amor. Perdoa-me. Como pude ser tão louco? Esquece-me de ti. E agora vivo num sufoco. Aprendi,

quiser, mas nunca o meu coração. Meu corpo até posso dar a outra paixão, mas pensa que o meu coração será para sempre teu. Aqui está um alentejano natural de Castro Verde com um dos seus maiores sucessos, Meu Corpo, para sempre teu, a voz de Dário, quase quase a finalizar mais uma edição do Ao Canto da Lua, edição número 109. Como sempre, foi um gosto estar consigo ao longo de uma hora de rádio. E por que não marcarmos encontro de hoje a 8 dias, no sítio do costume, neste mesmo dia, a esta mesma hora, aqui na sua rádio. Para o final, deixo-lhe Carlos Guilherme, Quando o Coração Chora. Tenha uma ótima noite, fique muitíssimo bem. Um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua? Mais um dia que acaba. Brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas. Nós estamos lá. Nós estamos lá. Lua, lua. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Ao canto da lua.